Estamos aqui ao pé da letra. Boa noite, eu sou Bruno Kohl, direto da Rádio Sarau. Estamos aqui em via Skype. Sempre convidamos uma pessoa da região ou uma pessoa que tem uma influência muito grande aqui para nós na composição. Também são pessoas que estão buscando uma carreira como artistas de músicas autorais, que isso é muito importante, é uma coisa que a gente quer fomentar sempre. E o objetivo do programa é esse. E eu quero apresentar para vocês uma pessoa que eu conheci há pouco tempo. É um compositor de mão cheia, um compositor popular. Já está no terceiro trabalho a se divulgar. É o Marcelo Dornelles. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Como é que está? Boa noite, Bruno. Tudo tranquilo? Estás aí em casa agora em Floripa, é isso? Isso, eu tô aqui na Praia de Canasvieiras, né? Onde eu moro, já Opa, faz. que legal. Tive semana passada aí, meu amigo. Eu tô completando uma década aqui de Floripa já. Eu tive domingo passado, eu estava aí de manhã, fui passear lá na Ponta das Canas, Muito bom. né? Que é bem pertinho daí, né? Certinho. É, agora é baixa temporada, mais tranquilo, mais calma, mas não menos trabalho, né, amigo? Graças a Deus não menos trabalho. Estou sempre trabalhando aí na ilha, fora da ilha também, de vez em quando eu viajo. Tá bem legal. Que legal. Tais em Floripa, mas eu sei que você é de uma cidade que. Então, tu é, então, Rio Grandense, então. Eu sou assisense. É de São Francisco de Assis, do Rio Grande, então. Rio Grande do No Sul. Rio Grande do Sul, São Francisco de Assis é uma cidade entre Santa Maria e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. E o que cargas d'água veio até aqui no nosso litoral, amigo? Pois é, então eu morava em Santa Maria, né, até 2003, eu morei 5 anos, e na busca de mais trabalho, de divulgar minha música, eu conheci Florianópolis, me encantei, né, porque é difícil de não se encantar com uma cidade dessas, Difícil, né? e acabei ficando por aqui até agora, né. E você já fazia um trabalho musical lá? Sim, eu trabalho com música há muito tempo, né, eu comecei a cantar há menos 13, 14 anos, já tive uma banda de rock. E depois, durante a adolescência, tive mais E algumas. qual era o nome da banda? Só para lembrar os seus fãs. A primeira banda chamava Ah. isso aí lá de 1990, Isso. Legal também. É, cada um tem a sua história aí de garagem, né? Já fazia música autoral. né? Na realidade, eu já fazia alguma coisa assim nessa época, na minha adolescência. Depois, quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, eu ingressei num conjunto de música regional gaúcha, né, tocando baile. Eu fui Ah. guitarrista de baile no Rio Grande do Sul. Viajei durante 5 anos. Forte, né? Que é forte, que é uma escola legal, É né? uma escola De boa. palco. Eu fiquei 5 anos viajando com essa banda de música regional até 1999, quando eu resolvi cantar na noite, MPB, que já era um estilo que eu sempre namorei desde a minha adolescência e era o que eu queria fazer, na minha vida musical, né? Legal, legal. E agora, você produziu o primeiro CD, foi? Na realidade, eu produzi o meu primeiro CD em 2006, né, já morando em Florianópolis, com composições algumas que eu já trazia lá do Rio Grande do Sul, outras que eu compus aqui. Foi produzido no meu home studio em 2006 e lançado de forma independente também. Legal. E a partir daí só, claro, né? Eu tenho certeza que o teu repertório é vasto já, autoral, né? De um tempo pra cá já, né? Mas continuas tocando entre autoral e cover, como é que é? Sim, eu tenho, depois do CD de 2006, que foi o Passageiro Eu Sou, né, em 2010 eu lancei o segundo trabalho, e agora, nesse ano de 2012, acabei de lançar na internet aí, primeiro disco, e 3 músicas inéditas. Os meus shows atualmente misturam. Nós vamos aqui, então, devidamente apresentado Marcelo Dornelles para o papo dessa noite. Nós vamos aproveitar e já escutar um som teu, Marcelo. Vamos escutar o áudio e esse último aí já é voz e violão ao vivo, se eu não me engano, Não, é ele isso? não é ao vivo, ele é de estúdio também. Só que é um formato que é diferente, que é um formato de acústico e Ah, violão. entendi. Que é uma releitura bem mais Né? inédita. Vamos escutar uma do estúdio, então? Vamos escutar uma do segundo CD, então pode ser Você Chegou. Beleza, é isso aí. Então vamos escutar. Você chegou, Marcelo Dornelles, direto de Floripa. E daqui a pouco a gente volta ao pé da letra aqui na Rádio Sarau. Rádio Sarau, ao pé da letra, voltamos aqui. Estamos com Marcelo Dornelles. Acabamos de ouvir Você Chegou, que é do segundo CD, que já está na internet. Aliás, todos os CDs é possível baixar na internet, Marcelo? A pessoa pode acessar o meu site oficial, que é o www.marcelodornelis.com, clicar lá tem os três CDs. Para baixar gratuito é o último CD, esse, o acústico envolvente que eu estou lançando, e os outros dois CDs anteriores também. Beleza, legal, cara. O que eu pude perceber aqui na tua, na, no, no, no, fazendo um tour, né, nas tuas composições, que você tem esse lado em todos eles, né, principalmente o último, todo esse lado muito cordas, né, trabalhar bastante com a parte acústica, você gosta desse, o teu estilo mesmo é de cancioneiro, é de fazer a música para as pessoas também cantarem, acompanharem você? Sim, Bruno, eu sou instrumentista também, sou violonista, sou guitarrista. O meu convívio com o violão, com a guitarra, é muito antigo, né? Já desde quando comecei, apesar de eu ter muita admiração pelos outros instrumentos, e se você perceber nos meus primeiros dois discos, que são com arranjos, com a banda e tal, eu faço música para mim cantar e para as pessoas cantarem comigo e para eventualmente outros cantores que queiram gravar. Essa ligação do público assim com o compositor é quase sempre é muito importante, né? É adquirir o seu público, né? E nada como uma boa comunicação para fazer isso, né? Certeza, é o que a gente busca, né, como artista, no meu caso, é divulgar minha música, minha obra, aquilo que eu estou compondo, que as pessoas possam se identificar com isso e também possa fazer diferença na vida delas, né? Isso vai me deixar muito contente. Legal. E o fato de você ser produtor e de repente você acaba estudando um pouco, né, essa forma de comunicação, de como chegar um pouquinho mais junto ao público, não? Eu nunca me detive muito nisso, não, Bruno. Eu acho assim que os artistas que eu conheço e que eu vejo às vezes alguma entrevista, coisa e tal, aqueles artistas que eu admiro, me parecem que vão pelo um caminho da originalidade, da personalidade, né? Eu não faço música público. Eu acho que isso é uma coisa que diferencia o artista. E eu não estou aqui para concorrer com os maiores públicos, né? Eu estou aqui para conquistar o meu. Eu pergunto isso porque na parte da composição, né, a gente é muito a gente procura expressar de forma mais interessante, né, o que você tem para falar. E isso é praticamente o que reflete também, né, nas pessoas também. A gente sempre procura fazer o arranjo, fazer a música de maneira que entre melhor no ouvido das pessoas. Tem feito parcerias com. Nesse CD tem alguma parceria, não? De parceiros gaúchos, né? Eu não tenho nenhuma parceria com o pessoal aqui de. Mas assim, esse meu último trabalho agora, que é o acústico envolvente, algum CD de voz e violão, tem só uma parceria, que é o reggae, que chama Pra Ser Mais Eu. E as outras músicas todas são minhas, são autorais. Pode dizer qual é a parceria, não? Sim, a parceria é com o Lucas Serafim, que ele na realidade não é músico, ele é escritor, eventual, digamos assim. Ele é funcionário de um banco no Rio Grande do Sul, mas ele gosta de escrever. E a gente fez algumas parcerias aí, em 99, 2000, mais ou menos. Sabe o que é bastante interessante? Eu também tenho bastante parceria com amigos que não são da área, mas, né, eles são, digamos assim, entusiastas, né, da Isso. composição, mas não chegam a ser, digamos assim, não vou dizer profissionais, mas não são estudiosos e como a gente acaba virando, né? Pesquisadores, né? A gente é um pesquisador, né? Buscando um timbre, uma palavra, né? Exatamente. A gente vive a música, a gente respira a música, né? É diferente desse pessoal. Tem gente que é mais amador, assim, que é pelo gosto, pela coisa mesmo, mas não vive disso. E não é o seu dia a dia, não é Mas independente disso, produz, né? Também algumas coisas interessantes, né? sim, Que a gente. independente disso, produz coisas muito interessantes. Um compositor chamado Galdino. Ele tá abrindo agora um CD chamado Twíticas e que ele na conversa de Isso eu ia Twitter, falar né? para Do ti. Profeta. Escrevem coisas fantásticas e que podem virar a música depois, né? Legal. Eu acho legal assim quando tem um músico que percebe, né, tem a sensibilidade de ver um texto e ver, dá um caldo e aí a gente consegue copilar e fazer e é uma frase que cabe de repente com uma melodia que a gente já tem na cabeça. Muito disso, hein, não? No meu caso, eu já recebi algumas letras de algumas pessoas. Sabe como é que é? A música, para mim, ela vem muito, muito de forma muito natural. Eu não tenho momento para compor, eu não sento para compor. A música, eu tô com violão no colo, a música vem. E eu nem sempre tenho tanta facilidade de colocar música em letras de outras pessoas. Mas já aconteceu e quando eu consigo, eu acho muito legal isso. É, todo exercício nessa área é válido, né? Porque que é capaz de ali sair justamente a canção que você estava esperando, né? É, pode ser, né? Mas, deixa eu fazer o seguinte, já que tu citou, vou botar aqui no contexto nossa como uma forma de colocar na conversa. Eu vou contar, vamos tocar uma música do Luiz Meira e daqui a pouco Diz conversa um pouco aí. mais, pode ser? Beleza. Então, Luiz Meira, daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais de Marcelo Dornelles.